agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Boa noite, tudo bem? Por aqui, Fábio Pérez fazendo companhia em mais um Encontro Central. Neste dia 21 de fevereiro, super sexta-feira, né? Sexta-feira, a gente fala aí de bagunça, sair com os amigos, barzinho, lanchonete, né? Então não esqueça, hein? Se for beber, não dirija. E para começar muito bem a sua noite aqui no Encontro Central, o programa mais romântico da sua rádio, tem Savage Garden, Truly, Melody, Deeply. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Sky falls.

Cause we live in a world of what we call beautiful is just something outside. People laughing behind their hands while the fragile and sensitive are given no chance. But the leaves turn from red to brown, to be trodden down, to be trodden down. But the leaves turn from red to brown, fall to the ground, fall. Bad names to beautiful things. We should live in a beautiful world. We should give beautiful a second chance. And the leaves fall from red to brown, to the trodden down. And the leaves turn green to red to brown, fall to the ground and get kicked around. You're strong enough to be, sane enough to be, honest enough to stay. Don't have to be the same. Don't have to be this way. Come on and sign your name. You want it not to be Músicas inesquecíveis. Essa você matou saudade, como Marillion, Beautiful, também Shania Twain, You Are Still The One, também Savage Garden com Truly, Medley, Deeply, e chegando Celine Dion e Bee Gees, Immortality. Estamos apresentando Encontro Central. I will stand for me, treat me if I can.

Canções imortais. Dream. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Estamos apresentando Encontro Central. Malcolm Roberts com Glad to Know, Jason Donovan com Salad with a Kiss e Eagles, Hotel California, versão ao vivo. E agora, The Cars, Drive. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Gonna hang it up. Músicas inesquecíveis. Oh,

cantando minha vida com as palavras dele, matando-me aos poucos com a canção dele, matando-me aos poucos com a canção dele, contando a minha vida inteira com as palavras dele, matando-me aos poucos com a canção dele. Eu ouvi ele cantar uma linda canção. Eu percebi que ele tinha estilo. Então eu fui vê-lo e ouvi por um tempo. E lá estava ele, esse jovem garoto, um estranho para os meus olhos, tocando minha dor com os dedos dele, cantando minha vida com as palavras dele, matando-me aos poucos com a canção dele, contando minha vida inteira com as palavras dele, matando-me aos poucos com a canção dele. Eu me senti corada e quente, embaraçada pela multidão. Eu senti que ele tinha achado minhas cartas e lido cada uma bem alto. Eu rezei para ele acabar, mas ele continuou, tocando minha dor com os dedos dele, cantando minha vida com as palavras dele, matando-me aos poucos com a canção dele, matando-me aos poucos com a canção dele, contando minha vida inteira com as palavras dele, matando-me aos poucos com a canção dele. Ele cantava como se me conhecesse. E eu fiquei desesperado. E ele olhou bem para mim como se eu não estivesse lá. E ele simplesmente continuou a cantar, cantando alto e claro, tocando minha dor com os dedos dele, cantando minha vida com as palavras dele, matando-me aos poucos com a canção dele, contando a minha vida inteira com as palavras dele, matando-me aos poucos com a canção dele. Cantando minha dor com os dedos dele, cantando minha vida com as palavras dele, matando-me aos poucos com a canção dele, matando-me aos poucos com a canção dele, contando minha vida com as palavras dele, matando-me aos poucos. Tocando minha dor, cantando minha vida, matando-me aos poucos com a canção dele, contando a minha vida inteira com as palavras dele, matando-me aos poucos com a canção dele. Estamos apresentando Encontro Central. Tell her that I told you that I'm tired castles in the air. I've got a dream. I want the world to share in castle walls. Just lead me to despair. Hills of forest green where the mountains touch the sky. A dream come true. I'll live there till I die. I'm asking you to say my last goodbye. The love we knew ain't worth another try. Save me from all the trouble and the pain. I know I'm weak, but I can't face that girl again. Tell her the reasons why I can't remain. Perhaps she'll understand if you tell it to her plain. But how can words express the feel of sunlight in the morning in the hills? Away from city strife, I need a country woman for my wife. I'm city born, but I love the country life. For I will not be part of her cocktail generation, partner's waltz. Devoid of all romance, the music plays, and everyone must dance. I'm bowing out, I need a second chance. Save me from all the trouble and the pain. I know I'm weak, but I can't face that girl. If you tell it to her plain, and if she asks you why, you can tell her that I told you that I'm tired of castles in the air. I've got a dream. I want the world to share in castle walls. Just lead me to despair. Músicas inesquecíveis. Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Gotta write a classic. Write it in an attic. Babe, I'm an addict now. An addict for your love. I was a street boy, and you was my best toy. Found it easy to annoy you, but you were different from the rest. And I loved you all the wrong ways. Now listen to my say. If it changed to another way, would the difference make it? Would it be a classic? I gotta send it right away. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic.

Estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Hello, is it

o coração batendo mais forte. Encontro Central. Chegando por aqui mais um recadinho romântico, um recadinho do coração dentro do Encontro Central. Encontro Central apresenta Declaração de Amor. É a cartinha que a Juvaneise está mandando para o Robson. Preste bem atenção, hein? Tenha certeza, nada vai nublar o amor que sinto por você. Nenhuma sombra, nenhuma nuvem será capaz de resistir à luz que brota do meu coração quando eu penso em você. E você sabe, passo os dias e as noites, todos os dias e noites, somente pensando em você. Vejo você em meus sonhos e também na prosaica realidade, nas pequenas lembranças do nosso doce convívio, no filtro do cigarro esquecido no cinzeiro, na taça de vinho inacabada que amanhece na sala, nos seus chinelos sempre fora de lugar, até no espelho quando me olho e me sinto mais bonita e luminosa por conta do amor que te dedico e também sei receber de você. Quando penso em você, o meu coração se alegra e só tem espaço para a luz e o amor. Te amo. Grande beijo da Juvaneise para o Robson. Esse é o nosso cantinho do amor, é o seu recadinho de amor para quem você realmente está afim de mandar aí aquele recado do coração. Então participe. É fácil. Mande o seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. E ela pediu a música aqui, a Juvaneise, né? Pediu a música do Prince, Purple Rain. E tá tocando para você agora, aqui no Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. Purple rain.

my mind. Gonna rock my time. I celebrated glory, but that was not to be. In the twist of separation, you excelled in being free. Can't you find a little room inside for me? Estamos apresentando Encontro Central. I could start dreaming, but it never ends. As long as you're gone, we may as well pretend. I've been dreaming straight from the heart. You say, das canções imortais. Foi Bryan Adams, Strange from the Heart. Também Take That, Come Back for Good e Prince, Purple Rain. E aí foi o pedido, né, da Juvenez, mandando pro Robinson, Purple Rain com Prince, dentro aí do nosso recadinho do coração, né? Chegando, Crow Dead House, Don't Dream Is Over. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Músicas inesquecíveis. Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Found out the hard way, the

Canções imortais. Fechando mais um encontro central dessa super sexta-feira com Benjamin Orr, Stay the Night. Para quem não sabe, Benjamin Orr é o guitarrista da banda The Cars. Então fica aí mais uma dica para você. Essa música é muito boa. Também foi aí Gary Moore com Still Got the Blues e Crowded House, Don't Dream Is Over. E eu vou deixar um recadinho para vocês aqui. Fazer o bem sem olhar a quem. Você faz as coisas pelos outros sem esperar nada em troca. Acho que isso é o mais legal. Se você tiver um retorno positivo ou negativo, vai continuar fazendo a sua parte da mesma forma, com certeza. Pratique o bem, sempre. Bom, esse foi o encontro dessa super sexta-feira que a gente se... fala de novo, né? A gente se reencontra aqui, tá? Segunda-feira, dia 24, na sua rádio, no melhor do romantismo. Para você, ficou comigo, Fábio Pérez, um forte abraço, um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. Até o nosso próximo encontro central.